agitados para mais um Mini Titã! Isso é uma bichona! E hoje nós vamos falar de Kingsman 2, o Círculo Dourado. Se você já gostou do tema, clique em gostei. Se você for clicar em não gostei, precisa saber o porquê, deixe nos seus comentários. Se inscreva no nosso canal e clique naquele sininho para você receber notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. E diga para os seus amigos, tem como mandar link pelo WhatsApp, uma coisaiada toda, é só dar uma olhada aí. E para você que não gosta de vídeos, mas gosta de um podcast, no link deste vídeo tem o link... No link do link? No post desse vídeo tem o link para a versão em áudio do meu programa, para você ouvir aí no seu ouvidinho enquanto anda de ônibus. Então, sem mais delongas, vamos falar de Kingsman 2! Eu quero fazer uma comparação aqui, já para começar, né? Começo de história. Uma comparação com o filme dos X-Men, os mais recentes, não os mais antigos. E você deve estar se perguntando o que, que tem a ver X-Men com Kingsman, o serviço secreto, apesar dos dois serem uma viagem danada. O que acontece é o seguinte, desde que apareceu o Mercúrio na franquia X-Men, você fica esperando o que, que ele vai fazer depois. Desde a cena do Mercúrio, dele correndo na cozinha, salvando as pessoas de tiros de bala, a cena tá aqui, ou aqui, não sei, é que você sempre espera o que a mais o Mercúrio vai fazer no próximo filme, como foi ele em X-Men Apocalipse, salvando uma galera de uma explosão atômica em menos de milésimos de segundo na mansão do Professor Charles. Eu disse isso porque no próximo filme dos X-Men, que tiver o Mercúrio, eu vou esperar uma cena mais foda do que a cena da mansão, que envolve o Mercúrio, e com certeza mais foda do que a cena da cozinha lá. Eu digo isso porque em Kingsman 1 tem uma cena que é a cena que dá 10 para o filme, de 1 a 10, né? É a cena que coroa o filme, não que o filme sem essa cena fosse ser um filme ruim, muito, muito longe disso. Mas essa cena é a cena das cenas, the best, the world, the best motherfucker, que é a cena da igreja onde o Colin Firth, o Galahad fica doido e mata uma galera dentro da igreja. As pessoas que até mereceram as pancadinhas, né? E essa cena ficou... É uma das cenas mais clássicas de filmes de ação, na minha opinião. E aí, em Kingsman 2, o Círculo Dourado, eu fiquei esperando uma cena tão foda quanto a cena da igreja. E não tem. O filme Kingsman 2, Círculo Dourado, ele mantém uma linha. Enquanto o Kingsman 1, ele tinha um ponto alto e um ponto mais alto ainda, dois pontos super altos, a cena da igreja que eu já falei, e a parte em que a galera no mundo inteiro começa a se matar na porrada, são os pontos picos altos do filme Kingsman. Só que no Kingsman 2 ele segue uma linha. Ele está sempre num ponto alto e não existe nada mais alto que isso, né? A história do Kingsman 2 trata-se de... drogas, dessa vez, né? Uma megalomaníaca vilã. Inclusive, eu queria fazer um comentário que ela, pra mim, foi uma vilã mais impactante do que o do Samuel L. Jackson, porque ela faz as coisas lindas. Que é a Pepper? Pepper? Não lembro. Julie Moore, é isso? E ela está rindo. Para ela é uma coisa muito natural. Ela vai matar as pessoas. Ela quer a legalização das drogas. Ela... Tá, beleza. Ela vive, inclusive, a cabeça dela de psicopata. Ela é muito... Ela é amante dos anos 70. Então, o esconderijo dela, todo esconderijo, desde a porta até a sala dela, é todo voltado para essa época. Lanchonetes, música, carros, tudo. Ela, pra mim, é a vilã melhor do que a do Samuel Jackson, embora ele seja um vilão foda, com aquela história de que não pode ver sangue, mas quer matar todo mundo, né? Que não pode ver sangue, que vomita. E quando ela mata alguém durante o filme, vomita, porque... Ai, que nojo matar as pessoas! Essa não, ela não tem esse nojinho, mas ela faz as coisas sorrindo. Ela moe os outros no triturador de carne, numa paz interior. como se ela tivesse alcançado o nirvana das psicopatas. Inclusive, eu não sei se o círculo dourado é só uma analogia para a tatuagem que os bandidos usam no filme, ou também tem uma relação com o futuro do Eggsy, que é o personagem principal do filme, que vocês vão entender, vocês assistindo até o final. Nas cenas finais, né, eu achei que o Círculo Dourado tivesse um pouco a ver também com a vida do Eggsy. Eu não sei se houve um trocadilho, se houve essa a intenção. Com 5 minutos de filme, a pancada já come. É, tiro, porrada, bomba, perseguição de carro. É uma coisa dramática, meio sem fôlego, mas aí é que tá o problema. E o filme segue essa linha. É, com 5 minutos a porrada come o filme inteiro. Então não tem um momento mais alto que isso. O filme já fica aqui, não tem um negócio aqui. Um negócio muito, muito, muito, muito bom do Kingsman é que, diferente, por exemplo, de Transformers, que você não entende nada do que está acontecendo nas batalhas, Kingsman você entende cada segundo. Ele tem uma câmera lenta que, na minha opinião, ela é um pouco mais rápida do que a câmera lenta do Zack Snyder, por exemplo, que é bem lenta. Lembra do Sucker Punch? Que o filme tem 2 horas e poderia ter 1 hora e meia tirando as câmeras lentas? Nesse caso, não. É como se só fosse um atraso da cena para que você possa entender. Então, todas as batalhas... Ah, e por que eu estou dizendo isso? Porque na câmera lenta você meio que desacelera e não tem aquele impacto da cena. E é mais pela beleza e pela arte. No Kingsman 2, não. É mais para você entender, mas aquela falta de ar da cena de ação continua. Então você continua ainda naquela de puta que pariu, vai acontecer alguma coisa melhor. Aí realmente acontece. Eu fiquei muito na dúvida qual dos dois filmes é melhor, se Kingsman ou Kingsman 2 é o Círculo Dourado. Eu ouvi um comentário em um outro vídeo de um canal que eu curto que muito que a gente ama no Kingsman é o aprendizado, é conhecer a Kingsman, né, e seus detalhes. Tentaram fazer isso nesse filme 2 com a Statham, que é a prima norte-americana dos Kingsmans, tentar mostrar um pouquinho de como ela era, mas não funcionou muito bem. Precisamos então do filme 3, porque 2 não é um número bom para filmes, mas precisamos corrigir esse problema. Precisamos de uma cena mais foda do que a cena da igreja e precisamos manter o nível aí. É, na minha opinião, esse 2 é inferior. Eu não sei, ainda estou na dúvida. Queria ouvir uns comentários de vocês aí, porque embora não tem uma cena da igreja, tem esse lance de que você fica ligado no filme o tempo inteiro. Eu tô tentando assistir um outro filme de ação, que diz que é de ação, mas é atomicamente chato. Atomicamente chato. Então assista Kingsman 2, O Círculo Dourado, um filme extraordinário que, inclusive, eu esqueci de falar, é todas as coisas que acontecem no Kingsman, no 1, afetam diretamente o Kingsman 2, inclusive a participação especial de um músico qualquer, quando você se pergunta, mas por que ela sequestrou esse cara? Ela dá a explicação, né? Ué, o Valentine, que é o Samuel Jackson, estava sequestrando um monte de gente, eu me aproveitei da situação. E tem uma crítica social muito boa envolvendo o presidente dos Estados Unidos nesse filme. Então, de Kingsman, de 1 a 10, eu dou 9, só não vou dar 10, porque faltou realmente uma cena da igreja. Um grandíssimo abraço kingsmaniano e até a próxima.